álbum de família. Todas as semanas, reunião obrigatória com os álbuns que fizeram a história e o futuro do rock em 33 rotações. De Elvis a Costello, de Cobain a Capranos, toda a família presente. Uma hora, um álbum. Quartas, das 2 às 3 e domingos, a partir do meio-dia. Álbum de família. Esta semana na Radar viajamos até um momento definitivo no rock alternativo português nos últimos anos, a estreia em disco dos Linda Martini. A banda natural de Queluz nasceu de outros projetos ligados ao punk hardcore, influência que se nota obviamente no som de Linda Martini. Mas com este novo projeto, os vários músicos partiram também para outras latitudes, cruzando diferentes texturas para lá do punk hardcore. Começou por ser uma banda próxima do pós-rock, mais virada para instrumentais. Mas com a inclusão de voz e a cantar em português, o universo dos Linda Martini expandiu-se por completo. Depois de um primeiro EP, a expectativa em relação ao álbum de estreia cresceu entre os primeiros fãs do grupo e entre a imprensa de música mais atenta. Em outubro de 2006, chegou então Olhos de Mongol e a confirmação de que o rock nacional pujante, melancólico, mas ao mesmo tempo explosivo, estava bem vivo. Desde então, o percurso dos Linda Martini tem sido pautado por uma gestão muito particular da carreira, sem grandes pressas nem ilusões de grandeza. Em 2010 saiu o segundo registro, Casa Ocupada, e durante 2013 os Linda Martini editaram Turbulento, o terceiro disco do grupo, considerado um dos melhores álbuns do ano. Durante a próxima hora na Radar recuperamos esse primeiro momento do grupo de Queluz com todas as canções de Olhos de Mongol. Pelo meio, reconstituímos o percurso dos Linda Martini e com a ajuda de dois elementos do grupo, o baterista Hélio Moraes e a baixista Cláudia Guerreiro, que passaram pelo estúdio da Radar para recordar alguns momentos-chave deste disco já histórico. Olhos de Mongol para começar a ouvir a partir de agora. Primeiro, com a introdução Sinto a Cabeça a Cair, que cola com Cronófago. Depois vamos ainda ouvir Dá-me a Tua Melhor Faca. São os Linda Martini em 2006. O movimento punk hardcore dos subúrbios de Lisboa originou várias bandas durante os anos 90 e inícios dos zeros. É de uma dessas bandas, os Shoal, que em Queluz nascem os Linda Martini, simplesmente a partir de um desejo de fazer algo mais experimental para lá do espaço do punk hardcore. Em entrevista à Radar, Hélio Moraes e Cláudia Guerreiro recordam esse início dos Linda Martini. A Lino Martini surgiu na sequência de uma outra banda que se chamava Shoal, que era uma banda punk hardcore, que, da qual eu, o André e o Sérgio, que já não faz parte da banda, também fazíamos parte. Na altura nós cantávamos inglês e tínhamos um vocalista que só berrava, e a parte instrumental da banda decidiu fazer uma coisa paralela, isto para não tirar o vocalista da banda e mudar o rumo também. Foi uma forma diplomática de o fazer. E depois, entretanto, logo no início entrou a Cláudia e o Pedro, e o outro baixista não ficou porque, pronto, não tinha a mesma vontade que nós. E pronto, e desde 2003 depois que assumimos a coisa com os cinco, e a única vontade era, na altura, era fazer qualquer coisa diferente das bandas que tínhamos feito anteriormente, não sabíamos bem o quê. E pois até estava muito apontada para o instrumental, é. Nessa altura. O Sérgio também andava a ouvir muito essas ondas. Sim, eu ouvia muito Isis e cenas post-rock e God is an Astronaut, God Speed. E pronto, e também eu estava a descobrir todos os pedais também, não sei o quê. Foi porque antes disso só tocávamos com os amps na distorção e pronto. E depois, para também não ficarmos completamente colados àquele post-rock, decidimos que quando cantássemos e os samples que usássemos que fossem em português. Com a aposta numa banda paralela ao Shoal e com nomes como Mogwai ou Godspeed e o Black Emperor como influência, o grupo constituído por Pedro Geraldes, Hélio Moraes, André Henriques, Sérgio Lemos e Cláudia Guerreiro começou a ensaiar e a compor canções entre 2013 e 2004, na altura ainda sem um nome concreto para a banda. Foram atirados para a mesa vários nomes, mas nenhum sem o impacto pretendido. Acabou por ser uma amiga de Pedro Geraldes a dar o nome à nova banda. Uma amiga italiana estava em Lisboa a fazer Erasmus e o seu próprio nome, Linda Martini, acabou por ficar associado a um dos projetos mais importantes da música nacional. Hélio Moraes e Cláudia Guerreiro lembram que, na altura, a amiga italiana não era grande fã do som do grupo. Não, ela não era fã na altura, portanto agora deve ignorar completamente. Ela é italiana e... algum desdém. E algumas pessoas italianas que a gente conheceu não gostavam especialmente de Lino Martini porque achavam que era demasiado melancólico. Muito dramático. Exato. A namorada do Geraldo era italiana também, acho que foi assim que ele era do grupo da Lino Martini. Pois não faz. E não gostavam especialmente porque achavam que era muito, muito dramático e melancólico. Em breve, a banda, agora batizada de Linda Martini, iria gravar a primeira demo, que depois iria evoluir para o primeiro e muito aplaudido EP. Entretanto, na Radar, o regresso a Olhos de Mongol, o primeiro disco do grupo, prossegue agora com Partir para Ficar e, a seguir, Estuque. Mãe... eu quero ficar sozinho. Mãe, eu não quero pensar mais. Mãe, eu quero morrer, mãe. Eu quero desnascer. Ir-me embora. Sem sequer ter que me ir embora. Este tempo que decorre entre fugir e me encontrar fugindo. lembrar cada lágrima, cada abraço, cada morte, cada traição. Partir aqui com a ciência toda do passado. Partir aqui a ficar. We'll be right back. decididos a captar o universo Linda Martini, que entretanto se desenvolvia, o grupo começou a gravar uma maquete que foi revelada em 2005. Os temas foram parar à internet, em especial ao MySpace, que entretanto a banda criou para divulgar as suas canções. E sem querer, os Linda Martini foram dos primeiros grupos portugueses a tirar partido das novas ferramentas de difusão que a internet tinha colocado à disposição. Rapidamente, o grupo de Queluz torna-se num fenómeno MySpace e por isso mesmo chamaram muitos olhares curiosos, incluindo alguma imprensa. No estúdio da Radar, Hélio Moraes e Cláudia Guerreiro recordam esse período. Como foi? Foi o Sérgio que fez o MySpace, o Sérgio que já está na banda, fez o MySpace. Nós éramos todos bastante ignorantes nessa área, não percebíamos nada disso. Eu pensava que aquilo era um site de engates e depois percebi que não. Na altura não gostámos nada quando ele disse que tinha feito aquilo, porque pensávamos precisamente que era isso, que era um site de engates. E pronto, depois começámos a perceber que havia um monte de gente a ver aquilo e que ouvia música a partir de lá. E pronto, e foi porreiro, aquilo acabou por se revelar uma boa coisa para nós. Uhum. Mas foi isso, entretanto, depois estávamos bastante associados. É engraçado porque para nós aquilo foi, pá, sei lá, foi uma coisa qualquer que ele fez, estás a ver? Pôs aquilo lá e demos por nós e toda a gente nos perguntava pelo MySpace, que nós éramos a banda representativa do fenómeno MySpace em Portugal, a par dos Arctic Monkeys em Inglaterra, e nós estávamos, mas tipo, pá, é só um sítio onde está a música. Foi estranho perceber que havia um fenómeno atrás disso e que nós nem sabíamos. Começámos a perceber depois, mais com as perguntas que nos eram feitas, do que propriamente quando tivemos aquilo lá. Até porque o título não era muito justo. Eu lembro-me de More Than a Thousand na altura, que era uma banda de hardcore, ter até mais fãs do MySpace do que nós. Mas pronto, mas precisava de se encontrar um paralelo português em termos de enquadramento sonoro. Que encaixasse no Arctic Monkeys e também em Clap Your Hands Say nos Estados Unidos, e pronto, e até na altura se fez um artigo no Y sobre isso e pronto, então ficámos conotados como a banda MySpace portuguesa. Entretanto, a maquete transformou-se em EP, precipitado pela enorme procura por canções de Linda Martini. O EP homónimo é composto por 4 temas e viria a ser remasterizado por Nils Kinsella, baixista de God is an Astronaut. Pelo meio, Cláudia Guerreiro viaja para o estrangeiro, no programa Erasmus, enquanto o EP fica a ser concluído pelos restantes companheiros. Mas desse primeiro Extended Play até ao álbum foi um passo muito curto. Hélio Moraes e Cláudia Guerreiro recuperam os momentos em que gravaram as primeiras canções. Nós gravámos o EP. E eram as músicas que tínhamos e queríamos gravar aquilo... ia dizer rápido, mas a verdade é que nós demorámos tanto tempo até acertar com o nome. Acho que assim que acertámos com o nome que definimos que era aquilo que queríamos, partimos para a gravação. Uhum. Nós tivemos para aí 2 anos sem nome. Sim, sim. Sem, pá, percorrer nomes por aí. E depois gravámos o EP e, entretanto, a meio da gravação do EP, creio que eu fui em Erasmus. Foi logo no início, tu gravaste o baixo, eu gravei a bateria e tu gravaste o baixo à pressa, porque depois tu ias para exato, fora. Exato, eu fui-me embora. Depois ficámos o resto do ano a gravar as guitarras e depois... Mas lembro-me, quando fui, nós já tínhamos músicas para o álbum, porque a Severa eu comecei lá a fazer em Barcelona. Sim, mas foi o Parti para Ficar que ficou de fora depois, fizemos na demo. Mas depois, quando passou a EP, porque antes de ser EP foi uma demo que nós fizemos com capas de cartão feitas por nós em casa, não sei o quê, e aí tinha o Parti para Ficar, mas fizemos para aí umas 300, não fizemos muito mais que isso, não sei se é maluco, tanto, 300 já. Pronto, whatever. E a dada altura já estava a ficar demasiado cansativo fazer capas, e depois a Naked, que queria fazer o álbum, decidiu fazer uma impressão também do EP, mas retirámos o Parti para Ficar, deixámos para o álbum, para Olhos Mongol. A emergência do rock dos Linda Martini vê o álbum de estreia a começar a ganhar forma quando o grupo entra em estúdio durante 2005 para finalmente criar Olhos de Mongol. Hélio e Cláudia falam do processo em estúdio, recordando que já tinham as músicas a postos, algo que, por exemplo, foi diferente com o disco seguinte. Todas as músicas foram feitas um bocadinho em sequência. Nós, quando gravámos o EP, acho que continuámos naturalmente a fazer músicas, e quando fomos gravar o álbum, fizemos tudo sem pressões. É um bocadinho diferente destes álbuns, não é? Que já houve um primeiro, portanto, a partir dali o tempo conta. Para ali o tempo não contava, não, pá, portanto foi muito... E o processo em si de gravação, nós gravámos com a mesma pessoa, o EP e o álbum foi com o Fernando, Fernando Matias, e foi muito parecido. Depois de muita expectativa por todos aqueles que tinham sido conquistados pelo poder sónico dos primeiros temas, seja pelo EP, seja pelos concertos eletrizantes do grupo, o primeiro longa duração chegou finalmente em outubro de 2006 e recebeu como título Olhos de Mongol, uma expressão utilizada pelo escritor Henry Miller e que descreve a troca de olhares entre perfeitos desconhecidos e que, por nenhuma razão, para além do olhar, estabelecem uma relação de empatia imediata. E é esse disco dos Linda Martini que regressamos agora na Radar. Olhos de Mongol prossegue com O Amor é Não Haver Polícia e Quarto 210. Olhar, o último toque, o último beijo. Estás linda. O teu vestido. queres de mim? Sinto-me assim. Preciso de um pós, preciso de um sim. O que é que queres de mim? Ecos de risos, sinfonias de gritos, como sangue na barriga de antes da edição de Olhos de Mongol e com o primeiro EP a surpreender tudo e todos, os Linda Martini viveram alguns momentos importantes. Aproveitando a relação de amizade com elementos dos God is an Astronaut, a banda acabou mesmo por atuar com o grupo irlandês no Reino Unido, em Dublin, Waterford e Londres. Por onde passaram, receberam muitos aplausos, algo extraordinário para um grupo que cantava em português. Os Linda Martini confirmaram o fenómeno com atuações no Festival Sudoeste e também no Superbox Super Rock de 2006. E finalmente, em outubro, a chegada às lojas de Olhos de Mongol. O disco foi gravado nos Black Sheep Studios com a ajuda de Fernando Matias e Makoto Yagyu. E pelas 9 faixas do registro, André Henriques, Cláudia Guerreiro, Hélio Moraes, Pedro Geraldes e Sérgio Lemos atiram-se com urgência às canções, com guitarras explosivas e ritmos frenéticos, mas tudo envolto numa melancolia muito própria e que viria a definir para sempre o som Linda Martini. Olhos de Mongol inclui 2 temas que surgiam também no EP: Partir para Ficar e, claro, Amor Combate, música que teve airplay fora do habitual, por exemplo, na Rádio Nacional Antena 3 e noutras rádios mais pequenas, como na Radar, o que atraiu ainda mais público para o grupo. Em conversa no estúdio da Radar, Hélio Moraes e Cláudia Guerreiro recordam o momento em que completaram o álbum. Nós recebemos uma primeira mistura, curiosamente não ficámos totalmente contentes, tanto depois fizemos uma segunda mistura com o Santi Garcia, em Espanha, que era um produtor que estava mais associado a bandas do pós-hardcore, não sei, que hoje em dia grava muito do que é o indie rock espanhol, mais ali da Catalunha, associado à Bicord Disc e essas editoras ali que giram à volta de Barcelona, mas porque não tínhamos ficado muito satisfeitos com a primeira mistura. Pá, acontece, às vezes são questões estéticas, não se chega ali a um consenso entre quem mistura e quem grava, e pronto, e decidimos fazer isso, mas depois ficámos satisfeitos. Não, foi o nosso primeiro disco, pá, estávamos tão contentes com o objeto, ter o álbum com o digipack e tudo. E ainda assim, tendo em conta as coisas, as bandas que nós tínhamos antes e o tipo de gravações a que estávamos habituados, aquilo foi um grande upgrade. Estamos habituados a coisas com som mesmo mau. Por isso... Sim, gravávamos take direto em ADAT ainda, as demos das bandas que tínhamos de hardcore. Pá, aquilo era... isto cara, aquilo igual. Mais à frente, os Linda Martini, Hélio e Cláudia lembram-se da recepção do público ao registo, assim como foi viver, como foi experienciar para a banda aquele período após a edição do muito aguardado Olhos de Mongol. Eu acho que, como tivemos uma muito boa receptividade com o EP, o Olhos de Mongol deixou-nos com boas expectativas. Acho que não estava à espera que tivesse sido assim tanto. Acabou por ser muito mais do que nós estávamos à espera, mas já estávamos à espera de algo bom, não estávamos completamente às cegas. Sim. Às cegas estávamos com o EP. Mas pronto, Olhos de Mongol, claro que surpreendeu. Também, pela positiva, claro. Pá, eu lembro-me de começar a ver as entrevistas a serem Correio da Manhã e Jornal de Notícias e Diário de Notícias e Público, e aquilo foi assim um bocado fora, na altura, para nós. Já tinha sido uma coisa grande com o público, com o EP só. Pá, mas de repente estares em todas as publicações, aquilo para nós era assim muito fora. E eu lembro-me uma vez também estar num centro comercial de Queluz, no Dom Pedro, 5º ou 4º, já não me recordo. Pai, estar no centro comercial e que ele tem música ambiente, eu estar a ouvir uma música assim, pai, conheço isto ao lado, o que é isto? Meu? Que é? Pá, não estávamos habituados, não estavas com o cérebro para ali virado, não é? Disso. Pá, e de repente eu percebi que estúpido, isto é o Cronófago, então tipo, estavas a ouvir a tua banda e não, nem estavas a perceber, pá, porque era tudo muito afora para nós, não estavas treinado para aquilo. Não. E ligar a rádio tantas vezes no carro e estar aqui a dar o Amor Combate. Com amigos desligávamos, não é? Tínhamos vergonha, era muito estranho. Além de que os amigos também já estavam fartos de ouvir aquilo. Pois, às tantas já ninguém podia ouvir o Amor Combate, aquilo estava sempre a rodar na Antena 3. O sucesso de Olhos de Mongol podia ser logo medido pelo single Cronófago. Quando foi revelado e colocado para escuta no MySpace, a música foi ouvida logo na primeira semana por mais de 5 mil pessoas. Olhos de Mongol foi uma das maiores surpresas do rock nacional em finais de 2006 e viria a ser considerado, por exemplo, pela revista Blitz como o melhor do ano em terras portuguesas. Depois deste registro de estreia, os Linda Martini regressaram em 2008 com o EP Marsupial, para 2 anos depois responderem com o segundo álbum, Casa Ocupada, já sem o guitarrista Sérgio Lemos. Em 2009 sai novo EP, Intervalo, e durante 2013, Turbulento, o terceiro disco e que tantos aplausos e elogios tem recolhido. No próximo mês de fevereiro, dia 13, o grupo dá novo concerto em Lisboa, no palco do Lux, na próxima festa Black Balloon. Regressando a um último depoimento de Hélio e Cláudia, que contribuíram para a produção deste álbum de família, os músicos de Linda Martini fazem um balanço do percurso desde o início de carreira até à atualidade. Calmo, eu acho que foi um percurso calmo. Podia-te dizer turbulento, mas não. Turbulentas são só algumas coisinhas, mas eu acho que... Podíamos citar o André no Tremor Essencial, quase. Que é uma frase que ele escreveu por causa do filho, Sebastião, que é: não queres crescer de repente, não queres ser como toda a gente, que as rugas não são expressão. E pronto, é isso, fazer as coisas com calma, no seu tempo. Na verdade, nós fizemos lá tudo com muita calma, nunca tivemos pressa de nada. Lá, nem tivemos que chegar lá. Isso. E se é que lá é algum sítio? Nem ambicionámos chegar. As pessoas me dizem: qual é o vosso objetivo? Pá, isto deu uma entrevista incrível com o Geraldo Champa a responder China a tudo. Qual é o vosso objetivo? É ir tocar à China. Era sempre China para tudo. Pá, porque de facto não há nenhum objetivo. Sei lá, o que é que queres que eu te diga? Tocar com os Sonic Youth. Pá, já tocámos e sinceramente eles são os porreiros, mas tocar com uma banda não te traz assim tanta coisa, porque nós sabemos como é que é. Tu estás em concerto, eles estão em concerto, cada um está preocupado com o seu concerto, nesses dias não fazes amigos. Portanto, sei lá. Acho que esse tipo de sonhos... É deixar as coisas acontecer e elas, assim, pelo menos aconteceram bem. É. Mas todo o percurso tem sido um bocadinho incrível e espetacular, mas em numa subida muito, muito, pá, muito constante. Uhum. É. Hélio Moraes e Cláudia Guerreiro no estúdio da Radar. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim de Olhos de Mongol. Para o final do programa, desta semana, ficam os temas Amor Combate e A Severa, Ver de Perto. Os Linda Martini em 2006. Eu quero estar lá We'll be right back.